A água é um bem. É um direito de todas e todos. No semiárido é possível garantir esse direito. O problema da água na região não é quantidade, mas distribuição. Há séculos, poucas pessoas que concentram renda e poder concentram também a água na região. Há 15 anos, a ASA defende a universalização do direito à água para beber e cozinhar. Além da água para a produção de alimentos e a criação de animais. A descentralização é um dos elementos para garantir o direito do acesso à água no semiárido. Através dos programas 1 milhão de cisternas, P1MC, e Uma Terra e Duas Águas, P1+2. A ASA atua na implementação de tecnologias sociais para cada família ou comunidade no semiárido. Além de saciar a sede por água, o P1MC e o P1+2 saciam também a sede por cidadania e justiça. As estruturas para plena garantia da água não são feitas apenas com placas de cimento. As capacitações, cursos e intercâmbios valorizam o protagonismo e o saber camponês. É sabedoria de mulheres e homens do campo. A ASA amplia a realização de iniciativas da gente criativa do semiárido, que sempre encontrou formas para ter água, mas que ao mesmo tempo resistiram à opressão de uma minoria que concentrava essa água. Concentrar investimentos em poucas obras hídricas é afirmar uma lógica perversa que atravessou séculos na região. Se for para combater, que seja a concentração de água. Com a democratização da água, todos e todas convivem de forma digna e justa no semiárido. ASA 15 anos, ampliando a resistência, fortalecendo a convivência. Apoio Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.